De vez em quando eu me empolgo pra falar de coisa boa. Junto com o Nerdmaster e uma galera boa, a gente grava o Para Nerd, um podcast para nerd que não corre mais a voa. Quando eu me sinto sozinho, isso é quase todo dia. Eu escuto o Guaxinim com histórias de fantasia. Ouvindo o RP Guaxa, eu nunca mudo de faixa. Vai retornando alegria. E se tu gosta de anime, um episódio não perde. E tu quer que eu te indique um jagunço caba da peste? Procure o amigo Jorge com sua equipe forte do Anime Sphere Podcast. E se vai me ser curtiu qualquer um desses programas, me faça uma gentileza e apoie eles com grana. Faça uma caridade, não importa a quantidade, isso é coisa de quem ama. Aê, gente, até o próximo programa. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.